costas. Você é nadadora, nada de beijo, nada de bunda, mas tem quem goste. Ah, se tem, mas tem quem goste. Oh, eu sei que tem quem goste. Vai lá. Ah, se tem, mas tem quem goste. Bon appétit. Ah, mas eu gostei de você. É sério? Eu gostei de você. Eu gostei de você. Você não acredita? Eu gostei de você. Que isso? Você é nadadora, nada de peito e nada de costas. Você é nadadora, nada de frente e nada de bunda. Você é nadadora, nada de frente e nada de costas. Você é nadadora, nada de peito e nada de bunda. Você é nadadora, mas não entra na água. Cê pode não passar roupa, mas já parece a tábua. Eu adorei seu jeito anatômico de ser. Igual fósforo, se fósforo conseguisse crescer. Na rua, quando você passa, eu sei que nenhum homem acha graça. E a mulherada só disfarça. Diz que cê é linda, mas é farsa. Sua perna é mais fina que a de garça. A bunda se esqueceu em casa, mas o povo é maldoso e sem graça. Se você gostar de mim, a gente casa. Eu gostei de você. Eu gostei de você. Eu gostei de você. Eu gostei de você. Você é nadadora, nada de peito e nada de costas. Você é nadadora, nada de frente e nada de bunda. Você é nadadora, nada de frente e nada de costas. Você é nadadora, nada de peito e nada de bunda. Mas tem quem goste.